Boa noite. Boa noite. Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos nesta noite tão abençoada, tão maravilhosa. Mas o que tem de especial numa noite como essa? Nós estamos numa casa espírita. Nós estamos num lugar em que, se nós observarmos somente paredes, cadeiras, chão, esses objetos materiais, a gente vai pensar que é mais um ambiente como tantos que nós passamos. Mas se a gente tivesse a percepção de tudo o que se passa na dimensão espiritual desse ambiente, nós ficaríamos maravilhados. Ficaríamos assim impressionados com a movimentação que tem de emissários dos planos superiores que vêm até a Terra ajudar-nos na nossa caminhada, na nossa evolução. Antenor, você é clarividente, vidente, você vê os espíritos? Não, não tenho essas mediunidades. Mas, felizmente, eu tenho conhecimento. O conhecimento que me permite constatar este fato sempre que chego numa casa espírita. É muito simples a gente lembrar de tudo que nós já lemos, tudo que nós já estudamos na literatura espírita e reconhecer que esse bem-estar, essa força que a gente encontra quando nós chegamos aqui e conseguimos nos sintonizar com o clima, com o ambiente, que nós, quando voltamos para os nossos lares, saímos revigorados, fortalecidos. Às vezes a gente não sai tanto assim, por quê, né? Porque a gente traz um monte de dificuldades, né? A gente traz um monte de problemas. A gente sai de um hospital aqui da Terra e não cura todas as doenças, não cura todos os nossos problemas físicos. Também, às vezes, a gente sai da casa espírita e não se cura das nossas doenças espirituais totalmente. Mas tem épocas que a gente sente intensamente. E à medida que a gente se torna mais frequente, mais presente nas atividades, à medida que o nosso conhecimento da doutrina espírita vai se aprofundando, e eu vou reforçar o convite que o nosso irmão fez aqui para vocês, de ingressarem nos estudos espíritas, para valer, com muito afinco. Porque à medida que a gente vai entendendo melhor como a espiritualidade age, como esses espíritos amigos intervêm a nosso favor, e todas aquelas instruções preciosas que eles nos dão de como nós devemos proceder em nossas vidas, nós vamos percebendo que a nossa vivência na casa espírita vai se intensificando, vai se ampliando, e a gente vai sentindo uma força diferente. E a gente vai percebendo, e chega uma hora que você começa a sentir mesmo a vibração do lugar. Você começa a sentir mesmo a presença dos espíritos amigos, que sempre muito generosos estão nos auxiliando a cada um de nós. E se pudéssemos vê-los integralmente na sua ação, talvez a gente teria dificuldade para voltar para as nossas rotinas. Teria, porque nós ficaríamos deslumbrados com essa dimensão superior da vida. Porque todos nós aqui encarnados, e os espíritos desencarnados aqui, se eles pudessem materializar as suas vozes, eles confirmariam isso que nós vamos falar agora. Todos nós encarnados precisamos um dia ingressar nesse corpo físico e trazer aqui a nossa contribuição no mundo, a nossa participação em todo esse processo. Ué, Antenor, a gente não veio para cá para passar por provas e expiações? Também, mas cada um de nós também fomos chamados a dar o nosso melhor onde nós estivermos, apesar de todas as imperfeições que nós temos. Esse é um tema muito recorrente, não é? Sempre falam que nós somos muito imperfeitos, e isso é verdade. Somos espíritos muito endividados, isso é verdade. Só que tem uma coisa que nem sempre a gente fala com muita frequência, nem sempre a gente lembra. Todos nós temos um potencial para a perfeição. Todos nós, sendo filhos de Deus, criaturas especiais, únicas. E é isso mesmo, cada um de nós somos único entre um número inimaginável de seres que Deus cria, num tempo que nós não sabemos dimensionar. Todos nós somos únicos e muito especiais. E temos um destino, de um dia nos tornarmos perfeitos. E o que é essa perfeição, Antenor? É um estado que nós não conseguimos nem descrever aqui na Terra, sabe por quê? Porque não temos muito parâmetro. O melhor parâmetro que nós temos é Jesus. Modelo de perfeição, de amor, daquele que com um olhar conseguia devassar as necessidades das pessoas e com a sua própria presença era capaz de curar as pessoas que nele criam. Esse é o modelo de perfeição mais próximo que nós temos. Mas todos nós estamos destinados a isso. E isso tem base nas próprias palavras de Jesus. Quando ele disse que as pessoas poderiam fazer tudo aquilo que ele fazia. Tudo. Quer dizer, ele estava dizendo que no futuro, hein, todos nós seremos como ele. E foi por isso que também, certa vez, ele falou: sede perfeitos como é vosso Pai Celestial. Então, a cada um de nós, gente, e eu estou falando só com base nas palavras que você pode ir lá encontrar no Evangelho de Mateus. Cada um de nós temos um destino certo, temos uma finalidade específica, que é um dia nos tornarmos esse ser incrível que nós vamos ser. E esse potencial está dentro da gente. E a gente se desenvolve na vida mesmo. Sabe essa vida que às vezes a gente acha muito chata, muito difícil, muito cansativa? Esses problemas todos que cada um aqui poderia contar uma lista imensa. São eles os recursos didáticos que Deus usa para nos transformar, nos burilar, nos fazer crescer. É lógico que dentre esses muitos problemas tem inúmeros que nós mesmos criamos. Mas é que Deus permite que a gente faça escolhas para que a gente aprenda a fazê-las. É por isso que Ele permite a gente errar num certo limite das nossas possibilidades. Então todos nós estamos hoje na melhor vida possível que nós poderíamos ter até o presente. E podemos melhorá-la muito, muito mesmo. Se nós tomarmos para nós as orientações do Evangelho. Se nós fizermos como Jesus disse, né? Tome sobre vós o meu jugo, ou seja, a minha orientação, as minhas lições, as minhas instruções, e aprendei de mim que sou brando e humilde de coração. Ou seja, aprenda comigo que tenho na minha essência as virtudes. Nós todos temos como fazer uma transformação muito grande em nossas vidas. A começar pelos nossos pensamentos, por aquilo que nós cultivamos diariamente, por aquilo que nós alimentamos a nossa mente. E podemos mudar muito a nossa vida pelas nossas atitudes, pelo nosso proceder, pelas escolhas que nós fazemos diariamente. Todos nós temos um potencial incrível para encontrar uma paz, não a paz ilusória do mundo, mas a paz daquele que encontrou realmente a sintonia com as leis divinas, que é a paz de consciência, que é a paz da fé que tem certeza de que Deus sempre proverá o essencial à sua vida, aquilo que é fundamental. A paz daquele que sabe que está aqui no mundo, como dizem nossos irmãos em outras denominações religiosas, com um propósito. Sim, nós temos um propósito na nossa vida e a nossa vida, o nosso propósito é evoluir, é aprender com as experiências que hoje nós temos. É sermos muito melhor do que nós já fomos até agora. E parece que é uma coisa muito pesada, não é? A gente tentar se modificar, tentar se transformar, a gente tentar produzir algo novo e realmente é um grande desafio, mas a conquista também é muito grande. O resultado é muito positivo. Por isso que vale a pena insistirmos sempre nesse caminho do bem, que hoje, vacilantes, às vezes tropeçando, às vezes falhando, muito mais do que acertando, mas que nós estamos tentando até hoje. Muitas vezes a gente passa por momentos muito difíceis, de muitas decepções, de se sentir abandonado, traído, desprezado, ignorado pelas pessoas, incompreendido pelas pessoas que nós mais amamos. Às vezes a gente se sente muito vulnerável, muito fraco, mas não somos isso não, gente. Nós somos filhos do Altíssimo, somos filhos de Deus. Então a força que nós temos em nosso favor, ela é muito grande. É muito positivo o estímulo que nós temos de vida, de desenvolvimento, de transformação. Só que para isso nós temos que ter uma sintonia. Nós temos que ter uma conexão com algo muito superior. Assim nós estaremos realmente percebendo das nossas experiências aquilo que merece a nossa dedicação, nosso empenho, nosso esforço. E essa sintonia se estabelece através da oração. Oração é uma ação que nós praticamos. É uma ação que envolve o nosso pensamento, uma busca. Que normalmente é feita através do quê? Pedidos, súplicas, clamores, não é assim? Deus, cura minha doença, Deus faz isso por mim, Deus resolve esse meu problema financeiro, Deus me dá aquele emprego. E tudo isso é legítimo, tudo isso é válido, podemos de fato pedir. Mas esquecemos que também oração é pedir a Deus que nos mostre, nessas experiências que nós estamos vivendo, o que nós temos que aprender com elas. O que os meus problemas hoje me revelam sobre quem eu sou? Sobre como eu me conduzi até o momento? O que as minhas dificuldades revelam daquele ser que eu sou? Porque são nesses momentos de dificuldade que, da verdade, as nossas personalidades afloram. Os sentimentos que nós somos capazes de ter. A raiva, o desejo de vingança, não é? O desejo de ir lá e praticar uma justiça ao nosso modo, de acordo com o que nós achamos do que é justo. É nesse momento que a gente testa, por exemplo, a nossa fé e confiança em Deus. Então, pelo menos uma coisa, os sofrimentos servem para nós: revelar quem realmente nós somos. E aí, o que nós fazemos com essa descoberta? Vamos tentar compreender quem nós somos e vamos utilizar a própria oração para produzir uma mudança. Que é pedir a Deus que Ele nos mostre como, Senhor, eu posso me modificar. Como eu posso transformar em mim aquele ímpeto violento que eu sinto quando eu percebo que eu fui prejudicado por alguém. Como eu posso produzir essa mudança em mim? Acreditem, quando nós pedimos a Deus que Ele nos instrumentalize para que possamos produzir mudanças verdadeiras em nós, Deus nos mostra claramente o que devemos fazer. É que às vezes a gente está tão preocupado com coisas que também são importantes, mas não são tão importantes quanto essas, que é aquelas que produzem mudanças em nós, que nós não percebemos as respostas que a divindade nos envia. Nós não percebemos a vida nos falando aquilo que nós precisamos mudar. Mas nenhuma oração fica ignorada e esquecida. Nenhum pedido que nós fizermos a Deus terá negada uma resposta. Talvez ela não venha como nós queremos, na rapidez e na forma que nós desejamos. Mas essa resposta virá. Virá no tempo certo das nossas vidas, quando estivermos maduros espiritualmente para entender essa resposta. Mas se eu tiver com a minha mente focada demais, apenas aqui, na realidade imediata da vida, apenas querendo reter para ter segurança, apenas tentando segurar para procurar essa segurança, eu não ouço essas respostas de Deus. Eu não as vejo, porque eu fico com a minha atenção focada só no que é o efêmero, o passageiro. Daí a importância de nós estarmos sempre em movimento, estarmos sempre procurando, nessa busca incansável de entender, de compreender as leis divinas que regem a vida. E novamente eu volto a falar, a doutrina espírita precisa ser estudada, precisa ser minuciosamente estudada, para que a gente possa, através desse conhecimento, ir decifrando essas respostas que nós vamos encontrando na vida. E a doutrina espírita também nos ensina uma coisa magnífica, que também nos leva a um processo de profunda transformação. Já perceberam como nós somos insistentemente convidados pelos espíritos amigos, através de numerosas comunicações, através de inúmeros médiuns, a sempre estarmos nos movimentando em favor do bem? A sempre estar produzindo algo em benefício, não apenas de nós, mas do nosso próximo. E o próximo não é só a família daquela consanguinidade que nós estabelecemos aqui. É a família humana, a família universal. A doutrina espírita nos ensina que um dos caminhos para chegarmos a Deus, se não for o único, hein? É através do amor ao próximo. E é algo que nós aprendemos claramente na doutrina espírita. Mas não é novo isso. Porque o próprio Jesus falou isso. Quando perguntaram para ele, qual é o maior de todos os mandamentos? Eram pessoas maliciosas que queriam que Jesus falasse que alguma das 10, um dos 10 mandamentos de Moisés era o mais importante, porque daí iam acusá-lo. Quer dizer que você despreza os outros 9? Mas Jesus tinha a inteligência do Espírito Puro. Então ele percebeu que aquela colocação era uma cilada para ele. Mas ao mesmo tempo, ele iluminou aquelas mentes. Porque Jesus, quando falava com os fariseus, também tentava despertá-los para a verdade. Também tentava mexer com a inteligência deles e desestruturá-los para que eles refletissem melhor naquele acervo de conhecimentos que eles eram portadores, porque eles eram muito estudiosos. E aí então Jesus disse: o maior de todos os mandamentos é amarás o Senhor teu Deus de toda a sua alma, de toda a sua força, de toda a sua capacidade. E ele disse: o segundo, semelhante ao primeiro, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aqui se resume toda a lei e todos os profetas. Ou seja, tudo que tinha sido ensinado para o povo judeu até então, e tudo aquilo que seria ensinado para a humanidade inteira no futuro, está resumido nesses dois princípios. E quando ele diz que amar ao próximo é semelhante a amar a Deus, ele está dizendo, é o caminho. Se você não conseguir agir em favor do bem comum das pessoas que você encontra no caminho, você está inabilitado de chegar a Deus. Porque o próximo é o caminho. Foi isso que Jesus disse. Não tem como eu dizer que amo a Deus se eu não amo o meu irmão. Se eu não entendo que qualquer pessoa é digna da minha atenção, do meu respeito, da minha consideração. Mas, Antenor, até aquela pessoa chata, aquela pedra no meu caminho, é, gente, até ele. Até aquela pessoa que te persegue, até aquela pessoa que te demitiu, ele é o seu irmão. E se você não amar essa pessoa, está difícil você chegar a Deus. E a gente falando assim, parece que é uma coisa impossível, não é? Porque quando a gente lembra dos nossos desafetos, surge em nós um incômodo, não é isso? Surge em nós uma indisposição, uma coisa assim, antagônica. E sabe por quê? Porque a gente sempre interpreta as situações da vida de uma forma muito simplória, muito rasa. A gente passou a entender que o outro é inimigo, se ele não está do meu lado. Se o outro não concorda comigo, é meu adversário. Se o outro faz algo que me desagrada ou me fere, por isso mesmo ele merece toda a minha fúria. Nós aprendemos isso, e isso é um resquício das nossas experiências em vidas passadas, em que vivíamos quase como que animais. Num modo, numa sociedade muito ainda competitiva, brutal, guerreira, em que um povo ia lá, invadia o território do outro e dominava e subjugava, e que infelizmente ainda se repete no mundo. Nós ainda entendemos que é pela violência que se deve conquistar o outro. E nós não entendemos ainda, né, claramente, de que não será com a violência que nós vamos resolver as questões que envolvem violência, por exemplo. Não é revidando igual aquele que te fere que você vai resolver o problema com ele. Por isso que Jesus, em certa ocasião, disse: aquele que te feriu numa face, oferece a outra. Era uma figura muito forte para aquelas pessoas daquele tempo, mas é até para nós até hoje. Como assim eu vou me deixar ferir pelo outro novamente? Jesus propunha situações muito assim drásticas para fazer as pessoas pensarem mesmo. O que significa dar a outra face? O que significa continuar atendendo aquele que me feriu, me agrediu, que me magoou? E nós sabemos que não significa você objetivamente se tornar vítima dessa pessoa de novo. Mas é você tirar de você essa indisposição em relação ao outro. É você tirar de você essa mágoa, esse ressentimento. É você se libertar desse peso monstruoso que é carregar rancor, que é carregar desejo de vingança. Já ouviram o ditado popular? A vingança é um prato que se come frio? Já ouviram esse ditado? Pois é, ela significa o quê? Ela demora, mas um dia você vai tê-la. Só que aí você vai comer o prato frio, não é tão saboroso. Por quê? Chega uma hora que você descobre que aquilo que você queria se vingar, e você até consegue, aquilo não te trouxe paz, não te trouxe bem-estar, não te trouxe segurança, não te trouxe nada de melhor. A falta de perdão, gente, não melhora a sua vida. Mas e a justiça, Antenor? Como vai ficar? Ele me magoou, me feriu, me prejudicou, lesou a minha vida, tirou a vida do meu filho. Como que vai ficar? Não tenha dúvida, a justiça de Deus vai alcançar essa pessoa no tempo certo, no momento certo. A você cabe simplesmente ficar em paz, tranquilo, confiante de que essa pessoa já carrega em si mesmo o mal que ela produziu para o outro, para você, por exemplo. Ela já é infeliz porque ela traz dentro dela um juiz extremamente severo, que um dia acorda e tumultua completamente a vida dessa pessoa. Esse juiz se chama consciência. Todos nós temos a ideia interna do que é certo e errado. E um dia a gente desperta e percebe: eu falhei com essa pessoa aqui. E enquanto a gente não repara aquele mal que nós criamos, nós não encontraremos paz. Por isso que milhões de espíritos desencarnados, quando podem pedir para renascer, pedem para renascer onde? Justamente na família onde tem adversários do passado, pessoas que feriram ele ou que ele feriu. Justamente para, pelos laços familiares, tentarem se harmonizar. Porque aí vem aquele sentimento da paternidade ou maternidade, ou o sentimento filial, ou o sentimento fraternal, que nos leva a pensar: é meu irmão, eu tenho que acolhê-lo, é meu filho, eu tenho que aceitá-lo, é meu pai, eu tenho que compreendê-lo. E compreender, viu, gente, não significa que a gente concorda com o erro da pessoa. Aceitar não significa que a gente gosta do problema que ela faz. Aceitar é você entender que aquele ser é limitado, ele não é capaz de dar nada além daquilo que ele já mostrou até ali. Mas que no futuro ele será. Essa é uma certeza que a doutrina espírita nos dá muito claramente. Que cada pessoa será melhor do que foi até agora. Nós e o outro também. Todos nós seremos muito melhores no futuro. E essa certeza nos faz entender que aquele ser que nos magoou, nos feriu, um dia vai repensar, revisar as suas atitudes. Um dia ele vai ser diferente. E as histórias são inúmeras daqueles que, de grandes adversários, se tornaram grandes amigos espirituais. Porque isso é uma lei divina. Que nos ajustemos, que nos harmonizemos uns com os outros, que nos pacifiquemos em nossas relações. Que nós nos tornemos fraternos uns com os outros. Isso é da lei divina. Por isso que muitas pessoas não encontram paz nas suas vidas. Por isso que muitas pessoas não encontram felicidade na vida. Porque a sua mente, o seu coração é uma coleção de ressentimentos, de mágoas, de lembranças tristes do que a pessoa fez para ela. Porque a pessoa carrega um peso. Às vezes o outro está até arrependido da coisa errada que já fez, mas a gente está lá ressuscitando aquelas mágoas o tempo todo na vida. E a gente fica remoendo e lembrando e criando e imaginando coisas que se passaram há 20, 30 anos atrás, ou às vezes menos tempo, e aquilo toma conta da nossa mente, da nossa vida, e a gente deixa de ser feliz com tantas coisas boas que acontecem. E quando se tornar muito difícil de a gente perdoar alguém, vamos procurar ajuda, gente. Não vamos carregar esse peso que nos amargura, que nos entristece, que nos enfraquece, que nos debilita, que tira de nós a visão da vida esplendorosa e maravilhosa que nos é possível usufruir nessa vida material aqui. Pois é, gente. O mundo, por mais problemas que tenha, por mais dificuldades que tenha, ele tem uma beleza que pode ser apreciada por olhos bem treinados. A vida está repleta de coisas magníficas, belas. Você tem um cachorro em casa? Um gato? Ou um animal que corresponde ao seu afeto? Você já parou para pensar no valor que é você ter esse ser com você? De receber o carinho dele? Eu não sei, gente, para mim isso é uma coisa extraordinária da vida. A gente tem o afeto de seres que a gente chama de irracionais, porque a gente não entende a cabecinha deles. Mas para mim isso é uma coisa maravilhosa. Você tem amigos? Pessoas verdadeiramente amigas? Já parou para pensar o que significa ter um amigo de verdade? Que bênção na vida você ter aquela pessoa que quando você abraça, encosta no peito e você sente aquela energia, aquele calor. Você já agradeceu a Deus por isso? O seu filho, a sua filha, inteligente, capaz, te mostra capacidades que você não tinha quando tinha a idade deles. Ah, mas meu filho, ele é esquisito, ele tem umas coisas lá, eu não gosto, prefiro ele longe de mim. Você está perdendo uma coisa extraordinária, que é valorizar esse espírito que Deus permitiu fosse seu filho nessa vida. Não para que você moldasse ele do jeito que você acha que é, um ser humano tem que ser. Mas para que você desse amor, acolhimento, carinho, respeito pelo ser que ele é, independente do que ele vai escolher ser. Você sabe quando a gente vence um monte de coisas que a sociedade nos impõe, que a gente vence esse monte de coisas que a gente carrega de outras vidas, essas crenças, essas ideias, e a gente passa a amar o ser que está ali, independente da forma, independente das características que ele possa ter. A gente passa a viver num mundo diferente. Você sabe por quê? O amor, o afeto, a amizade, o carinho, a ternura, eles são sentimentos que nos engrandecem, que nos melhoram. Enquanto que o contrário, afastamento, ressentimento, mágoas, tudo isso, gente, tira de nós força, tira de nós potencial de sermos felizes. Por isso Jesus disse, né? Que o segundo grande ensinamento, semelhante ao primeiro, amar ao próximo como a si mesmo, era igual a amar a Deus. Tudo está na base do amor. Tudo está na base da aceitação uns dos outros. Você só vai encontrar essa experiência incrível de encontrar Deus através do amor. Você pode peregrinar o caminho que você quiser no mundo. Você pode ir no templo que você quiser, da denominação, da religião que você quiser no mundo. Você pode fazer os exercícios espirituais que você quiser, de qualquer doutrina, em qualquer lugar do mundo. Mas se você não tiver amor pelos seres que também são capazes de amar, você não encontra Deus. Você não tem esse contato com Ele. E você não vai ter paz dentro de você. Você nunca vai se sentir pleno. Então, se você quer realmente honrar, idolatrar a Deus, venerar, use a palavra que quiser. Ter um encontro com Deus é através do amor, gente. É através dessa aceitação de todos nós como nós somos, com as nossas imperfeições, com as nossas limitações. Mas lembrando do potencial incrível que cada ser tem. Esse é o caminho que nós podemos, nesta noite, indicar para vocês todos. E para mim também. É só pelo amor que nós vamos encontrar realmente plenitude na vida. Só. As outras coisas todas são apenas acessórios. Você ter objetos, você ter bens, você ter títulos, formações, o que for, emprego, casa, carro, o que seja. Tudo isso é acessório só. O essencial está nas nossas relações, no nosso amor, na gratidão que a gente tem que ter por pessoas maravilhosas na nossa vida. Então, nas suas orações, agradeça a Deus. Eu agradeço todos os dias a esposa maravilhosa que eu tenho. O amor da minha vida. Agradeço todos os dias as filhas maravilhosas que eu tenho. As outras coisas a gente agradece também, mas o importante mesmo, gente, é o amor que nós temos. Isso é o mais valioso, o mais importante. Mas, Antenor, você não conhece o pessoal lá de casa, eles são muito esquisitos, agressivos, briguentos, é uma gente... Gente, isso tem em todas as famílias, no mundo todo, e é assim. Começa julgando menos, começa aceitando mais. Começa na sua oração para Deus, envolver aquela pessoa em paz, em harmonia. Porque é isso que Deus quer para aquela pessoa, sabia? E quando a gente começa a pensar assim, a nossa mente começa a entrar em sintonia, me perdoa, Senhor, com a mente de Deus. Porque é no amor que a gente se aproxima dEle. E isso nos aproxima das outras pessoas. Porque, gente, o que a gente sente não fica só em nós. Extravasa, explode e vai para o infinito. O que nós sentimos pelas pessoas é pensamento. É uma força poderosa que chega até a pessoa e a envolve e a aproxima de nós. Então começa a mentalizar aquelas pessoas mais difíceis do seu relacionamento. Se tiver muito difícil lembrar da figura da pessoa, traz Jesus para essa imagem. Se imagina você, a pessoa e Jesus ali. Na sua mente, peça, Mestre, eu preciso muito dissipar a dificuldade que eu tenho com essa pessoa. Me ajuda. Mas deseja de verdade isso. Você vai ver que a sua mente estará em sintonia com essas mentes incríveis, desses espíritos evoluidíssimos que estão trabalhando pelo progresso da Terra. E você começa a dissipar aquilo, tudo que você carrega em relação a essas pessoas. Que não significa que você está aceitando simplesmente o que ela te fez, que você está respaldando ali, confirmando, não, você tinha que ter feito isso, não. Simplesmente você aceitou que aquela pessoa falhou, como você espera que as pessoas aceitem que um dia você falhou também. E essa aceitação, significando a nossa vontade de prosseguir em paz na vida, sem ressentimentos, sem ódios, sem rancores, sem desejos de vingança. E acreditando verdadeiramente nisso, nós nos libertamos disso. Porque tudo que perdides em oração, crendo, recebereis. Isso é uma das coisas mais efetivas que existe na vida. E nós vamos vencendo aos poucos todos esses desafetos, desamores que nós colecionamos na vida. E vamos percebendo quanto a nossa vida vai se suavizando. E tudo vai se dissipando. E quando você vê, você está sorrindo e feliz e agradecendo a Deus pela vida. E eu quero nesse momento, então, finalizar agradecendo a todos a atenção. Que Jesus possa abençoá-los muito, com muita energia positiva, com muito amor. Que todos possam, ao sair daqui, sintam vitalizados a esse grande processo de renovação que todos nós temos que realizar. A esses espíritos tão amorosos que nos envolvem nesta noite, que possamos estar ligados a eles pelo pensamento. E que a paz, o amor de Jesus permaneça com todos hoje e sempre. Muito obrigado. Fiquem com Deus.